igreja do interior, pediu ao pastor que a atendesse reservadamente, que ela precisava falar do sofrimento de uma irmã da igreja que precisava da ajuda de todos. O pastor, atendendo aquela irmã, se inteirou do caso. Pois não, irmã Candinha, pode falar. Ah, pastor, eu ando tão preocupada com aquela irmãzinha viúva, sabe, a irmãzinha Maria? Aquela que ainda tem 3 filhos, um é inválido. Pois é, o outro filho bebe, não trabalha, e o outro está na idade do exército e não arruma emprego também, só faz uns biquinhos, e eles estão passando tanta necessidade, pastor. Aí o pastor disse: mas irmã Candinha, a irmã Mariazinha nunca reclamou comigo. Quando eu pergunto para ela, como é que vai? Ela diz: tudo bem, pastor. Eu tô achando que tá tudo bem, ela não me conta nada. Pois é, pastor, eu não sei se é orgulho ou se ela não quer incomodar, mas a pobrezinha, sabia que ela está devendo 3 meses de aluguel? Aí o pastor disse: é mesmo? Quanto que é o aluguel dela? Olha, pastor, eu sei que cada aluguel dela é R$ 400. Aí o pastor pensou e falou: puxa vida, ela está devendo R$ 1.200 de aluguel. É, pastor, por isso que eu estou preocupada. Eu vim falar com o senhor. Nós precisamos nos mobilizar e socorrer aquela pobre viúva que está numa situação tão difícil. Nós temos que conseguir esse dinheiro entre os irmãos para ela pagar o aluguel. Aí o pastor disse para a irmã Candinha: boa ideia, irmã. Vou reunir os irmãos, sem que a irmã Mariazinha fique sabendo. Nós vamos fazer aqui uma coleta especial, uma vaquinha. Cada um vai dar um pouquinho. Nós vamos levantar esses R$ 1.200 e vamos dar ali para nossa irmã Mariazinha pagar os 3 aluguéis. Puxa, pastor, eu sabia que o senhor ia tomar uma providência. Que bênção, pastor. Deus lhe abençoe. Aí o pastor, naquela noite, reuniu os irmãos mais abastados da igreja e contou aquele caso. E todos se compadeceram. Um deu R$ 100, outro deu 200, outro deu 50. E foram juntando, juntando, até que o pastor contou e falou: oba, R$ 1.200, graças a Deus. Vamos juntos agora fazer essa surpresa lá na casa da irmã Mariazinha. E foram aqueles irmãos e o pastor de noite na casa da irmã Mariazinha. Bateram a porta, a pobre viúva abriu. Ô, pastor, que honra, que bênção. Entra, por favor, olhe os irmãos da igreja também. Que honra, entrem, entrem, irmãos. E todos foram entrando, não é? Aí o pastor olhou para aquela pobre viúva e disse: irmã Mariazinha, a senhora nunca se queixou, mas nós sabemos que a irmã está passando por muitas dificuldades e nós viemos aqui ajudá-la. Fizemos uma coleta entre os irmãos aqui presentes e conseguimos reunir R$ 1.200. Aqui estamos nós lhe trazendo esta quantia em dinheiro para que a senhora faça bom proveito. Aí a irmã Mariazinha, toda feliz, falou: ai, que maravilha, R$ 1.200, que bom, agora eu vou poder pagar para dona Candinha os 3 meses de aluguel que eu estou devendo para ela. Aí os irmãos olharam uns para os outros e descobriram que não estavam fazendo caridade para a viúva, e sim para aquela irmã, que não estava buscando o interesse de outro a não ser o seu próprio interesse. Não estava agindo ela por piedade ou por caridade, mas sim por avareza e por egoísmo. Você sabe qual é a pior coisa que existe? É você descobrir que um amigo, uma amiga, uma pessoa que você pensa que lhe atende e que gosta de você, na verdade, está fazendo tudo aquilo por interesse pessoal. Ninguém gosta de pessoas assim, seja no trabalho, seja na parentela, seja na igreja, em qualquer lugar. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Quer dizer que buscar o interesse próprio, o proveito próprio, não é nada proveitoso. Proveitoso é quando você busca o bem para outra pessoa. No versículo 33, o apóstolo escreveu: como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Nós estamos neste mundo, amados, para servirmos uns aos outros, para levar as cargas uns dos outros, para socorrer os necessitados. Olha só, uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, a de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E ele dá como exemplo o próprio Senhor Jesus, que viveu neste mundo não buscando o seu próprio proveito ou o seu próprio interesse, mas o interesse de toda a humanidade. A continuação da leitura é maravilhosa e eu quero que você acompanhe comigo e que a partir de hoje você passe a ter o mesmo sentimento do Senhor Jesus, porque há uma grande recompensa do Senhor Deus para aqueles que buscam o proveito dos outros. Então a continuação da leitura diz assim no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, por amor de nós, buscando o nosso interesse, não o dele próprio, se despojou de toda a sua riqueza celestial e se fez pobre. Despojou-se de toda a sua glória e se rebaixou até ao nível dos vermes. Olha só, abaixo de seres humanos, ele se humilhou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo para servir a nós mesmos, para atender aos nossos interesses. E qual a recompensa disto? Será que Jesus fez papel de bobo? Será que ele agiu e em vão? Que nada deu proveito a ele? A continuação da leitura diz assim no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.